de controle que você controla todos os meus sentidos. E me afastei de todos que nem ligo pros amigos. Dizem que estou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos. E já não me importo com tudo o que fazes, que acredito, te perdoo. Leozinha. Dizem que